Fuju 2007, Digga. Ich gehe meinen Weg, egal was davor steht, denn vergiss nicht, wie die Zeit vergeht und der Tod vor dir steht. Doch glaub mir, ich bin der Straßenkenner und ich weiß, sie ist kein Dilemma. Man kriegt schnell Probleme, Konflikte und es erscheint wieder behinderte Berichte. Junge, wach auf und geh auf die Straße, keiner halte dich auf, weil die Faust mit immer einen Schritt voraus. Und du weißt, Portugiese zu sein ist unser Gesetz. Wer sich nicht dran hält, der wird auf der Straße gnadenlos zerfetzt. Ich bin auf der Straße aufgewachsen, daher hab ich die ganze Faxen. Denn hier wird Altes verloren und Neues geboren. Ohne Sinn ist das Leben schnell davon, auf der Straße muss jeden Ehre und Stolz zeigen, neigen einfach so wie du bist. Die Straße ist für uns das Leben, reden und kämpfen für sie dagegen. Hier werden Leute gefickt, Laufs weggekickt und Bitches gefickt, Bitches gefickt. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Grito o meu juízo, incendido, proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido, doeiro. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Grito o meu juízo, incendido, proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido, doeiro. Estrada, já sinto quando deixo a minha escada. Na rua aprendi cenas que não aprendi em casa. E muito devo a quem me ensinou. E é graças a eles que sou o que sou. Vivo destinado aos bloqueios, sempre acompanhado pelas malhas do destino. Abre os olhos, não fiques parado. O tempo avança e tens de o acompanhar para todo lado. Dia a dia, passo a passo, mas ele por vezes é escasso. Deixa-te guiar, faz-te vaporizar. Cidade de pedra que se vê toda e qualquer merda. Passa a mensagem à tua gera. Chegou a nova era, manos. Nenhuma estrada formados para a revolução. Sem compaixão, marcamos o plano para a progressão. Refúgio dentro da muralha, ora para centro da batalha. Vivo na noite à espera que algo mude, mas nada acontece. O que interessa é a tua atitude verdadeira, sincera, da cara à tua alma nesta terra. Caminho, sou um puro caminhante, sonhador numa magia de encontrar uma estrada mais brilhante, mais brilhante. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Dito o meu juízo, em sentido proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Dito o meu juízo, em sentido proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido, doeiro. Nascido e criado na rua, sou filho do bairro guerreiro de sangue frio, assim fui educado por um padrasto chamado destino. Aliado da morte na estrada onde conduzo, quem dita a minha sorte. Araucária, a ilha cercada, guardião de betão. Becos e esquinas, ruelas e cobertos dão a lição. Aluno aplicado, aprovado e certificado. Tenho as cicatrizes no corpo e os traumas no carro. Mais que provado que fui empurrado, largado ou abandono. Onde reis não têm trono, onde todos pagam, mas ninguém é dono. Recebes o troco, o esforço de muito, levas muito pouco. Mas intenso, pedagogia da vida não tem preço. Não esqueço tudo o que fez de mim quem sou hoje em dia. Regresso. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Dito o meu juízo, em sentido proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido, doeiro. A estrada, o trilho, o rumo que eu sigo. Dito o meu juízo, em sentido proibido. O caminho, estreito, sinto o aperto no peito. Sujeito, posto do lado, banido, doeiro. Perto no peito, sujeito posto do lado, banido.